Nessa vida a gente sofre um monte de ataque. É uma batalha verdadeira e constante. Não irá com sofrimento, tem dor, tem desilusão. Tem gente que a gente ama, que parte do nosso coração. Tem justiça em qualquer lugar que seja. Seja muda ali na esquina, ou seja dentro da igreja. Tem verdades duras de encarar. Tem notícia ruim pra onde você olhar. Se não houvesse uma esperança, não teria sentido nem um zinho sequer pra tudo isso. Pois afinal de contas, nesse mundo bandido, a gente quase sempre sai no prejuízo. Graças a Deus, eu vivo em outra realidade que me enche de paz, paz de verdade. Pois apesar de tudo que a gente passa, nada, absolutamente nada ameaça as promessas de Deus que estão escritas e vivas. Por isso que eu vivo uma vida tranquila. Tranquilo na batalha, pois tenho que lutar. E se tem luta, porque tá bom e eu não vou parar de viver, de falar, de comandar com verdade. Fazer a obra de Deus, a minha felicidade. Quero poder dizer no final da minha vida, combate um bom combate, completei a corrida. Quer curtir você vestir de corruptibilidade, que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que já está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. O sacrifício na cruz mudou a minha história. Maior que o juiz é a misericórdia. Tragada foi a morte pela vitória. O sacrifício na cruz mudou a minha história. Maior que o juiz é a misericórdia. Herança, posso que eu vou sempre seguindo em frente. Caindo, levantando, andando devagar e sempre, sempre. Gente que engana, que rouba, que mata, que mexe, tentando me derrubar, me passar a rasteira. Aí do forró, levanta a poeira. E quando eu caio sozinho e me decepciono, seja eu vivi a cores de pensamento ou em sonho, vem o Espírito Santo a me tocar. É Jesus sua cruz a me perdoar e tirar o peso, aliviar a pressão. Senão eu nem me levanto do chão, sem vontade de me levantar, com vontade de chorar, pensando que assim não vai dar. O caminho é estreito e a gente se estressa, afinal nem todo dia é dia de festa. Tem gente que detesta o verdadeiro evangelho por isso. E é pra você que eu digo logo, meu amigo. Tem igreja, tem pastor e tem dízimo. E o pior, provavelmente você não vai ficar rico. Mas aí é que tá a sabedoria de Cristo. Você não entende agora, mas entenderá. Abre os ouvidos. Tragada foi a morte pela vitória. O sacrifício da cruz mudou a minha história. Maior que o juiz é a misericórdia. Tragada foi a morte pela vitória. Na cruz mudou a minha história. Maior que o juiz é a misericórdia. E quando eu paro pra pensar no que nunca vai passar, no amor que nunca vai passar, eu me lembro de quem nunca deixou de amar ninguém e nunca deixará. Posso só fazer uma pergunta? O que fazer diante de um amor assim que não acaba nunca? Fechar os olhos e fingir que não vê, pra depois que morrer, olhar pra trás e entender que tudo teria sido melhor e diferente. Então não olhe pra trás, olhe pra frente, agora. Esse aqui é o tempo de passar pela porta da festa que vai começar. Quando o céu se abrir e eu puder voar em direção ao meu Deus com quem um dia eu vou morar. Então poder olhar pra trás e rir de tudo que eu passei aqui. Olhar pra Deus quando ele sorri pra mim. Na festa que nunca vai acabar. Na festa que vai começar. Quando o céu se abrir e eu puder voar em direção ao meu Deus com quem um dia eu vou morar. Então poder olhar pra trás e rir de tudo de ruim que eu passei aqui. Olhar pra Deus quando ele sorri pra mim. Na festa que nunca vai acabar. São senhores passageiros, última chamada para o voo 777, embarque portão 7. Tragada foi a morte pela vitória. Sacrifício na cruz mudou a minha história. Maior que o juízo é a misericórdia. Tragada foi a morte pela vitória. Sacrifício na cruz mudou a minha história. Maior que o juízo é a misericórdia.